posição. Não sou assim, tão canalha. O ser que pensar que dá falha. Tá certo. A gente bebe, se diverte, mas a vida não é confete. Vê se entende agora o meu pensamento. Não sou tão frio, tenho sentimento. Menina, não vira cara para mim, não. Eu vim aqui te dar a explicação. Você me conhece e sabe como eu sou. Nunca escondi o que eu faço, para onde eu vou. Minha loucura, meu jeito de ser. Quero que tenhas interesse em conhecer. Mas por que esse pensamento? Dizendo que eu não presto, que eu não tenho jeito. Nada mal, nada mal. Por aqui tudo normal. O mesmo motivo, discussões que acabam comigo. Não me entende, só quer que eu te entenda. Mas um dia espero que me compreenda. E essa chuva é imaginação. Sou fiel. E tenho a minha opinião. As coisas não são o que parecem. Sou diferente de muitos que você conhece. Menina, esqueça tudo isso agora. Venha comigo, vamos curtir lá fora. Olha o sol, olha só o momento. Tudo favorece o nosso sentimento. E você, insiste nessa tola guerra. Eu quero a paz, mas você nada com ela. Então me diz por que esse pensamento. Dizendo que eu não presto, que eu não tenho jeito. Nada mal, nada mal. Por aqui tudo normal. Coração, devo a você uma explicação.